Graça e paz, irmãos, irmãs, nós vamos continuar nossa leitura bíblica, trabalhando com o livro de 2 Crônicas, no capítulo 21. 2 Crônicas 21, e vamos caminhando pela Bíblia, capítulo a capítulo, fazendo uma leitura da Bíblia. Até aproveito para dizer a você que em qualquer área que você estiver trabalhando, não só dentro da igreja, mas fora também, você tem que saber qual é o objetivo, qual é o seu plano, para onde você está caminhando. Por exemplo, nós estamos já há 5 anos, quase 6 anos, lendo a Bíblia capítulo a capítulo. E isso tem sido de extremo valor para a minha vida e para a vida de muita gente que nos acompanha, para todo aquele que vier a ler a Bíblia, ouvir capítulo a capítulo e também visualizar aqueles sermões que fizemos, que estão já registrados. Então, preste muita atenção nesse objetivo. O meu objetivo, claro, é ler o capítulo da Bíblia. Eu acredito que a leitura da Bíblia gera fé. E a leitura da Bíblia gerando fé, a fé agrada a Deus. A fé é a firme convicção que nós temos de coisas que aguardamos. Convicção de fatos que não vemos ainda, mas já podemos visualizar por fé. Por fé no quê? Fé na palavra. Então, por isso nós lemos a palavra, porque cremos no poder da palavra do Senhor. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, para os nossos ouvidos, para andarmos e obedecermos aquilo que Deus deseja. Então, a primeira coisa que nós fazemos, o objetivo se transforma em prática quando nós lemos a Bíblia. Esse é o objetivo, ler a Bíblia e fazer com que isso seja uma possibilidade de muitos, de milhares, ouvirem a palavra do Senhor. Em segundo aspecto, no segundo aspecto, eu sempre enfatizo uma, duas, três, verdades que estão naquele capítulo. Às vezes é um destaque, às vezes são dois destaques, às vezes três destaques, mas é uma palavra pastoral, uma palavra que nós precisamos ouvir. Então, lemos a Bíblia, há uma orientação para esse caminhar com uma leitura da palavra, com uma explicação pastoral, e tenho claro também que isso não é um estudo bíblico clássico, vamos chamar assim, porque um estudo bíblico que é feito na escola bíblica ou em qualquer outra situação, um estudo requer outras coisas, requer mais uma abordagem mais profunda. Então, o que nós fazemos aqui é como esses guias devocionais, como no Cenáculo, como A Cada Dia e como outros devocionários, um que eu escrevi, Salmos, e há dezenas de outros. Então, não é um estudo bíblico guardando assim a propriedade do que significa estudo bíblico, levando em consideração uma série de fatores. Não, não faço isso. Eu só leio a Bíblia, faço duas ou três acerções e, em terceiro lugar, procuro utilizar a Bíblia também com o rodapé para dar informações históricas, linguísticas, alguma informação que venha acrescentar o seu conhecimento daquele capítulo. Geralmente, então, em mais de 90% do tempo, eu utilizei e utilizo o rodapé da Bíblia King James atualizada. É uma tradução do latim. Essa tradução do latim talvez não traga os melhores documentos que nós temos hoje em dia, mas retrata a tradução que era do grego, do hebraico para o grego, perdão, e do grego para o latim. Do latim depois foi para o inglês e foi para o português, para o espanhol, para aqueles que usam essa Bíblia. Então, são mais dois ou três detalhes de rodapé que viabilizam uma devocional de aproximadamente 30 minutos, 30, 40 minutos no máximo. Então, veja, você tem claro, você tem que ter claro o que você objetiva. Se fosse uma pregação, pode ter certeza que eu pegaria um versículo ou dois e ia trabalhar a pregação dentro daquele contexto e aprofundar aquela abordagem sobre um, dois ou três versículos. Então, eu tenho claro que isso não é uma pregação. E os pastores que me ouvem sabem que não é uma pregação. Porque na pregação você acrescenta fatores, acrescenta uma ênfase em dois, três lugares. Isso é muito importante em qualquer ministério que você esteja realizando. Qual é o caminho? Como eu vou alcançar os meus objetivos? Qual é o meu objetivo? Como eu vou alcançá-los? Como eu vou desenvolver, quando eu vou desenvolver esse trabalho, em que situação? Então, estou falando com você, próximo de mais um cálculo de pessoas que nos ouvem, graças ao Senhor, e graças também pela sua vida que nos ouve. Ah, isso é uma devocional, vem de de. Devoção, né? E como essa devoção é feita? Ah, é feita com a leitura de um capítulo. Então, para o pastor ler esse capítulo, ele passa por uma série de fatores que não são abordados, porque não é um estudo, porque não é uma pregação, é um guia devocional. Tá bem? Isso é muito importante. Como nós fazemos, quando nós fazemos, o que queremos atingir, quais são os objetivos, quais são as metas também. A meta geralmente é quantificável, né? Onde nós já chegamos, que livro nós lemos e como estão os nossos objetivos, o desenvolvimento desse trabalho missionário. Isso é importante, tá bem? Então, faça isso. Em que ministério, em qual ministério você tiver envolvido, como porteiro da igreja, até como pregador, você tem que ter claro o que você pretende. O que você pretende? Eu pretendo ler um capítulo da Bíblia com os irmãos. Lendo esse capítulo, eu acrescento notas históricas, notas, características da língua, eu acrescento esse tipo de informação, basicamente falando do costume, hebraico, dos judeus, porque o Antigo Testamento, por exemplo, foi escrito por judeus. O Novo Testamento foi escrito por Paulo, embora ele fale para gentios, é outro objetivo, mas ele é um mestre judeu que traz consigo, e os outros apóstolos também, características do judaísmo, só que agora a partir da experiência que tiveram com Jesus. Isso muda substancialmente o enfoque. Então, leitura bíblica é o grande ponto aqui do ministério que realizamos. Destaques históricos, linguísticos, de costumes, que nós fazemos. E uma ênfase pastoral em um versículo, dois ou três. Isso tem que ficar claro. Porque se isso não ficar claro para mim, não vai ficar claro para você também. Então, seja qual for o ministério que você vai desenvolver, você precisa dessa clareza. Muito bem, estamos no livro de 2 Crônicas. No capítulo 21, que vai falar sobre a morte de Josafá e Jeorão se tornando rei. Não é um capítulo tão longo, é um capítulo de média extensão. Nós vamos ler agora uma palavra que nos foi enviada, e depois dessa palavra, geralmente utilizada também na abertura. Com palavras devocionais de alguns pastores que nos são enviadas por seis pessoas. Seis pessoas nos enviam. E essa diz assim: o rei e os necessitados. O autor, A.C.Barro, o envio, pastor Paulo Bueno de Camargo. Sempre dê crédito, sempre diga quem enviou, porque não é, se não for seu texto, você precisa dizer quem escreveu, quem enviou. Isso é importantíssimo para a manutenção da ética, para não parecer, o texto é o pastor que enviou. Não. A abertura não é com uma abordagem pastoral, a abertura me é enviada e aí eu faço a leitura para você. Então digo, rei os necessitados, A.C.Barro, diz assim, em Mateus 25, 31 a 46, Jesus descreve o dia em que virá em glória para julgar as nações. O critério de julgamento não se baseia em palavras bonitas ou imposição social, mas na forma como tratamos os mais vulneráveis. Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. O rei se identifica com os famintos, estrangeiros, enfermos e presos, revelando que servir ao próximo é, em essência, servir a Ele, o Senhor. A grande surpresa é que tanto os que fizeram quanto os que não fizeram vão perguntar: quando foi que te vimos? Isso mostra que a verdadeira compaixão não calcula recompensas, mas age por amor. Nossa fé é testada no cotidiano, na mesa partilhada, na visita silenciosa, no cuidado com os esquecidos e na palavra caridosa. Hoje Jesus continua a se apresentar nos rostos cansados da vida. A eternidade será marcada pelas escolhas que fazemos agora: amar ou ignorar. Para nossa reflexão de abertura, em que situações práticas desta semana eu encontrei servir a Jesus nos necessitados ao meu redor? E a oração: Senhor, abre os meus olhos para te ver nos pequenos e vulneráveis. Dá-me um coração compassivo que te sirva ao servir o próximo também. Irmãos, nos próximos dias, faço isso uma vez por mês, vou enviar para você o nosso Pix. E eu fico espantado, porque há um número cada vez maior de pessoas que nos ouvem, mas a prática das pessoas não corresponde a esse número. A fé não corresponde, o exercício da fé não corresponde. Não há solidariedade, não há quebrantamento nessa área. As pessoas até ofertam, se quebrantam, quando elas têm alguma coisa em troca. Você não tem nada em troca num trabalho missionário. Você vai doar, e você está doando para o Senhor. Sabe que recentemente, há uns meses atrás, alguém me ligou e disse assim: não, mas está escrito que nós não devemos levar as causas para o juízo. É verdade isso. Isso está escrito. Agora, a única coisa que não ouvi dessa pessoa é: olha, está escrito que nós não devemos deixar vocês passarem necessidade. Não tá, a pessoa não descreve: olha, eu vou tomar uma postura solidária para com vida e ministério de vocês. Aí eu vou tomar uma decisão, eu tomo essa decisão hoje para ofertar, porque acredito nesse ministério. Então, como eu não fico trabalhando isso todo dia, eu quero te dizer que vou trabalhar agora, em breve, quando estiver acabando o segundo livro de Crônicas, já chegou o relatório do YouTube, eu quero ouvir uma segunda voz. Não adianta usar a Bíblia, simplesmente um versículo. Olha, está escrito isso. Aí a pessoa, né, diz: olha, eu não se deve fazer isso, não acredito que se deva fazer assim ou assado, mas eu devolvo a pergunta: e o amor ao próximo? Está escrito que a gente deve amar? Está escrito que a gente tem que servir ao Senhor quando a gente serve ao necessitado ao redor? Isso está escrito na sua prática? Você apresenta solidariedade àqueles que estão cansados na vida, mesmo na vida ministerial? Você ama ou ignora? Você ama ou ignora? Essa é a questão que é levantada aqui na abertura. E uma pergunta que você vai ter que responder ao Senhor: quando foi que te vimos? Quando vocês ouvirem essa pergunta, grande surpresa virá, porque ele vai dizer: vocês me viram quando vocês olharam para aqueles desvalidos, para os estrangeiros, para os enfermos, para os presos. Quando você pensou neles e fez alguma coisa por eles, aí você vai ouvir que Deus se agradou. Mas quando você for indagado por Deus e ele disser: olha, você escolheu um versículo só para obedecer, mas tratou o outro com indiferença, ele vai dizer: olha, se você for indiferente ao seu próximo, eu também sou indiferente a você. E muitos não entrarão no reino eterno. E o critério do julgamento é a sua postura para com o próximo. Então, falei hoje do objetivo, palavra pastoral, e agora uma palavra de reforço no texto de abertura. É necessário que você atenda, os missionários precisam ser atendidos. Mesmo nós que falamos disso uma vez por mês, há ministérios que estão na mídia e falam todo dia, toda hora. Também os entendo. Porque se eles querem alcançar o país ou o mundo, eles vão precisar de recurso. Tá certo que em alguns casos eu percebo, você percebe que isso vai além da necessidade. Alguns casos onde há um excesso de pedido. Alguns líderes chamados cristãos, líderes evangélicos também, que tem dezenas de aviões. Então, quando eu ouvi isso, eu fiquei impressionado, porque para que tantos aviões, né? Se a gente tem que resolver o problema dos que têm fome. Para quê? Por quê? Então, irmãos e irmãs, que você se comprometa solidariamente. E como pessoa, como casal, como família, como igreja local, como denominação, nós precisamos ser atentos às necessidades das pessoas. Senão o nosso trabalho é vão. E não adianta separar um versículo, não. Você tem que fazer aquilo que Deus manda fazer, e o que ele manda fazer está escrito. Não adianta citar um versículo para dizer: não, não faça isso. Digo eu agora a você: cumpra você o mandamento de Deus que você bem conhece. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Ame como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao teu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. É uma canção, acho que composta pelo Sérgio Pimenta, ou esse grupo de Vencedores por Cristo. Como se a dor que ele sente doesse mais em você. Louvado seja Deus. Aí eu louvo ao Senhor por pessoas que me influenciaram, tanto nessa área de louvor e adoração, como no trabalho, no presídio lá do Brás, junto com o pastor Marcos e equipe. Eles me ensinaram que nós tínhamos que cuidar. Depois o trabalho com crianças, depois o trabalho com mocidade. Cada um precisa da atenção de Deus. Louvado seja Deus. Então morre Josafá e Jeorão torna-se rei. Voltando, estamos no contexto de reis, o contexto posterior ao rei Salomão, onde Israel se dividiu em duas partes: o reino do norte, que ficou como, que teve como capital, vamos dizer assim, estratégica, Samaria, e o Reino do Sul, que era formado por Judá e Benjamim e um pedaço de Manassés, que tinha como capital Jerusalém. Esse é o contexto. E há um paralelo no segundo livro de Reis, capítulo 8, 16 a 24. Mas agora vamos ler o que o texto diz: repousou Josafá com seus antepassados e foi sepultado junto aos reis na cidade de Davi, e Jeorão, seu filho, foi proclamado em seu lugar. Os irmãos de Jeorão, filho de Josafá, foram Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael, Cefatias. Todos eles foram filhos de Josafá, rei de Judá. Olha aí, se o texto está falando rei de Judá, eu vou repetir pela décima ou vigésima vez, está falando do reino do sul. Você deve guardar isso. Reino do norte e reino do sul. Após os três reis, Saul, Davi e Salomão, aí vai haver uma divisão e Judá. Então, todos eles foram filhos de Josafá, rei de Judá, é reino do sul. Irmãos, a igreja precisa conhecer Bíblia, pelo menos o mínimo. Senão, acontece essa discrepância do crescimento numérico dos evangélicos no Brasil, onde você não percebe nada. Não tem sal, não tem gosto, não tem luz na postura. Não há solidariedade. Por quê? Porque não se conhece Bíblia. Esse tempo que eu usei para falar disso, nós precisamos conhecer Bíblia. Todos eles foram filhos de Josafá, rei de Judá, isso é, de todo Israel. Seu pai deu-lhes muitos presentes de ouro, prata e objetos de valor, até cidades fortificadas em Judá. Porém, o reino concedeu a Jeorão por ser o primogênito, assim o filho mais velho. Assim, tendo Jeorão assumido o reino de seu pai, e havendo-se armado e fortalecido, matou todos os seus irmãos. Olha aí. Então não leia a Bíblia dizendo Israel é bonzinho. Não, não leia a Bíblia assim. A Bíblia faz questão de tirar a cera, de tirar qualquer engano com relação a isso. Quanto a Israel, o que nós temos que fazer é saber que Deus tem uma aliança com o povo de Israel. E ele não vai negar essa aliança, ainda que Israel tenha negado ao longo dos séculos. Mas nós não olhamos para o texto bíblico, lendo o texto bíblico, nós não vamos ver a mentira de dizer eles são bonzinhos. Não, não são bonzinhos. Deus é que tem uma aliança com eles. E Deus vai tratando deles ao longo dos milênios. Agora mesmo está tratando de novo. Por quê? Porque Deus tem um plano específico para Israel como nação. E para os outros povos, sim. Onde isso se dá? Fundamentalmente, já foi feita uma orientação para com Abraão, mas só se concretizou depois do Pentecostes, quando o Evangelho vai para os outros povos. E nós temos que olhar para as outras nações também não como boazinhas. Não. Primeiro, Israel tem uma aliança com Deus, porque Deus estabeleceu uma aliança com Israel, e depois ele estabeleceu uma aliança conosco. Outros povos, raças, tribos, línguas, nações. Mas nós somos bonzinhos? Não! Não somos capazes de olhar para a necessidade do irmão? Como é que nós vamos dizer que somos bonzinhos? Então Deus está tratando também com outras nações. E agora, com o que está acontecendo na história, é Deus continuando a tratar Israel e Deus continuando a tratar as nações. E veja, Jeorão matou todos os irmãos. Que coisa assombrosa! A Bíblia desmascara essa ideia. Se você tem essa ideia guardada no seu interior, está latente em você, algo que vem de dentro para fora, tire essa ideia. Porque você tem homens espetaculares, algumas mulheres também espetaculares, mas você tem muito pecado. Olha que Jeorão, por ser o primogênito, seu filho mais velho, tendo Jeorão assumido o reino de seu pai, havendo-se armado e fortalecido, matou todos os seus irmãos à espada. como também alguns dos príncipes de Israel. Se eu estivesse pregando, eu já ia dizer assim: matar a espada é como hoje matar segundo a palavra. Porque a espada é a palavra do Senhor. Jeorão tinha 32 anos quando deu início ao seu reinado e governou 8 anos em Jerusalém. Ele seguiu o caminho dos reis de Israel, reino do norte, como fazia a família de Acabe, que se prostituiu, porque ele era casado com a filha de Acabe, e fazia o que era mal diante de Yahvé, o Senhor. Porém, o Senhor decidiu não destruir a dinastia de Davi, e por causa da aliança que havia estabelecido com ele, e porque havia prometido manter uma chama acesa para sempre entre os seus descendentes, que ninguém se levante. E pode se levantar a ONU inteira. Eu queria ouvir o presidente da República do Brasil agora dizer que houve um genocídio. Quando você olha para a história ali de Gaza, veja os milhões de pessoas que residem num lugar que está totalmente destruído. Isso tudo não precisava acontecer. Mas também, por outro lado, eu quero dizer: pode levantar a ONU inteira. Não é levantar um ou dois, pode levantar a ONU inteira com seu antisionismo. Por quê? Porque Deus havia prometido manter uma chama acesa para sempre entre os seus descendentes. Eu digo, glória a Deus, a chama está acesa e vai ficar acesa. E serão 144 mil missionários que ainda vão se espalhar por toda a terra e vão dizer: Jesus era de fato o Messias de Israel. Irmãos, a chama está acesa. Ah, mas todos aceitaram? Não, pouquíssimos aceitaram Jesus como Senhor. Mas essa chama está acesa e permanecerá acesa. Goste você ou não goste, queira você ou não queira, a chama de Deus para com Israel é para sempre. Só um aporte, uma lâmpada acesa seria o sinal, para você saber o contexto hebraico, uma lâmpada acesa seria o sinal que o lar não estava todo abandonado. Você tem que lembrar que nós não estamos numa época com linhas de luz, né? Não. A lâmpada acesa quer dizer, nem tudo está perdido. O lar não está abandonado. O rei Davi era considerado a luz de Israel, segundo Samuel 21, 17. E os seus herdeiros teriam o mesmo título, mais uma indicação do Messias prometido. Jesus é a luz de Israel. João 3,19, João 8,12, sendo abençoados com a mesma proteção divina. Deus continua com uma chama acesa ali. O piedoso rei Josafá desfrutara da vitória sobre Edom, ao passo que o ímpio Jeorão amarga grande derrota ao tentar manter Edom em sujeição a Judá. Então há muita coisa errada na história de Israel e atualmente há muita coisa errada. Eu quero que vocês me respondam como um serviço secreto, um dos mais conhecidos como de maior infiltração, espiões de infiltração no mundo inteiro. Que estranho eles terem assim, porque teve um baile rave, né? Porque teve uma festa lá. É interessante o fato, você já perguntou como é que esse órgão do Exército de Israel não percebeu que tudo ia acontecer e que Gaza ia se levantar? Como é que aconteceu isso? Que estranho! Ora, será que não há uma maldade escondida? por alguns líderes para que depois viesse, deixasse morrer judeus e depois viesse um massacre. Você sabe que também alguns armamentos têm um tempo de duração. Será que isso tudo não estava planejado, como aqui em Jeorão? E não tenha sido planejado pelo próprio Israel, alguns líderes de Israel? Eu só volto a dizer que o presidente da República do Brasil responda agora. Ele não consultou o dicionário antes, mas que ele consulte o dicionário e diga como você pode ter dito que estava acontecendo um genocídio. Olha quantas milhares de pessoas estão lá. Ainda bem. E o número dos habitantes de Israel estão lá, ainda bem. Nós queremos a conversão de todos. Mas atenção. Atenção, eu continuo dizendo aos irmãos, atenção. Quando você vira um panfletário. Ah, eu sou um panfletário, eu sou um defensor da causa judaica. Ah, eu sou um panfletário, eu sou um defensor da causa de Gaza. Irmão, irmã, muitas vezes você não sabe nada sobre o que está acontecendo. Nós não sabemos nada. Não só da história de milênios. Agora o presidente dos Estados Unidos diz assim, depois de 3 mil anos o problema foi resolvido. Não foi resolvido nada. Ele está fazendo propaganda. Quem pode garantir que daqui a 5 anos, 10 anos, não haja outro impasse entre as partes? Mas o povo come isso, o povo engole isso e sai dizendo, esse líder fez isso. Hoje vai ser mais longo, não por causa do texto bíblico, pelo tempo que eu gastei com a questão pastoral de você ser solidário com o próximo. Mas agora olhe para Jeorão, volte para Jeorão. Ele seguiu o caminho dos reis de Israel, como fazia a família de Acabe, porque era casado com a filha de Acabe e fazia o que era mal diante de Yahvé, o Senhor. Então, olha, quando a gente olha para a história de Israel, podemos ver líderes fazendo aquilo que é mal diante do Senhor. Porém, o Senhor decidiu não destruir e manteve a chama acesa. E eu volto a dizer, você pode fazer o que você quiser. Você pode levantar a bandeira que você quiser. Essa chama permanecerá acesa. Podem até tirar o território inteiro, mas a chama permanecerá acesa até a volta de Jesus. Nos dias de Jeorão, os edomitas se revoltaram contra o domínio de Judá e constituíram um rei para si, pelo que Jeorão passou adiante com todos os seus chefes e todos os carros com ele. De noite se levantou e feriu os edomitas que o cercavam. Nós estamos falando de quase 3 mil anos atrás. Não é o 3 mil anos do Trump, não. Quase 3 mil anos atrás. Versículo 10. Desse modo se revoltou Edom com o objetivo de livrar-se do governo do Reino do Sul, ou seja, Judá. Se levantou para se livrar do governo de Judá. Até os nossos dias, os dias em que o livro de Crônicas foi escrito. Ao mesmo tempo se rebelou também a Libna contra Jeorão, porquanto esse abandonara Yahvé, o Senhor Deus de seus pais. Ele chegou ao ponto de mandar construir altares idólatras nas colinas de Judá, conduzindo o povo de Jerusalém a prostituir-se e Judá desviar-se do caminho. Quem é o caminho? Jesus. E a prostituição é a negação de Jesus e a colocação de alguém, uma pessoa, ou uma circunstância, ou mais de uma pessoa, em primeiro lugar na sua vida. Então, Jeorão recebeu uma carta do profeta Elias, nesses termos: assim diz Yahvé, o Senhor Deus de Davi, teu antepassado. Assim diz o Senhor Deus de teu pai Davi, porque não seguiste os caminhos de teu pai Josafá e os caminhos de Asa, rei de Judá, mas preferiste o caminho dos reis de Israel, norte, e levaste Judá, sul, e os habitantes de Jerusalém a se prostituírem mediante a idolatria. Olha só, o que a Bíblia chama de idolatria mesmo é a prostituição com relação à adoração de outros deuses. Como procedeu a família de Acabe, e também mataste teus próprios irmãos da família de teu pai, que eram muito mais honrados do que tu. Portanto, Yahvé, o Senhor, mandará uma terrível praga sobre o teu povo, teus filhos, tuas mulheres e todos os teus bens. Olha, meu irmão, não mexa com Deus, não. Não mexa com Deus. Porque quando o Senhor também tem que enviar a praga, ele manda, e sobre o povo, os filhos, as mulheres, os bens, não provoque a ira do Senhor. E terás uma grande enfermidade, isto é, um tumor no ventre, que irá crescer e piorar até que teus intestinos vazem do corpo. Então o Senhor despertou a ira dos filisteus e dos árabes que habitam próximo aos etíopes contra Jeorão. Estes atacaram Judá sul e, saqueando-a, levaram todos os bens que se encontravam no palácio real, e também seus filhos e mulheres, de modo que nenhum filho restou, senão Acasias, o mais novo. Depois de todos esses acontecimentos, o Senhor o feriu nas suas entranhas com enfermidade incurável, e aumentando esse dia após dia, ao final de 2 anos, saíram-lhe os intestinos devido à gravidade da doença, e Jeorão morreu em meio a terríveis dores e muita agonia. Seu povo não acendeu nenhuma fogueira em sua homenagem, como era tradição e haviam feito para os seus antepassados. Jeorão era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém e partiu para sempre, sem deixar de si qualquer lamentação ou saudade, e foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Eu louvo a Deus, porque amo Israel, e sei que Deus tem uma chama acesa para com Israel. Façam e falem o que quiser, mas Deus tem uma chama acesa. Aliás, essa chama foi definitivamente aceita com o Messias de Israel, a saber, Jesus Cristo, o Senhor. Eu amo as outras nações das quais eu faço parte, porque sei que Deus começou um trabalho com os gentios e já tinha prometido a Abraão que as nações, as famílias da terra seriam abençoadas. Como cristãos, nós temos que amar as nações, temos que orar por eles, para que todos sejam convertidos. Nós temos que orar e desejar que todo israelita conheça o seu Messias. Eu louvo a Deus por essa palavra de censura a um líder como Jeorão, e eu louvo a Deus pela palavra que disse a vocês, enfatizando o seguinte, segundo aquilo que nos foi enviado no momento de abertura: o Senhor está esperando de você uma postura mais séria com relação, ou séria, não é mais séria, séria, às vezes não tem postura nenhuma, séria com relação à dor do outro, à necessidade do outro. Que ninguém venha falar de um versículo, mas olhe para a Bíblia. Você precisa fazer como Jesus. Jesus morreu na cruz por todos nós. Você tem que fazer como Jesus, entregar sua vida, crucificar sua vida em favor do outro. Então eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus por essa palavra. Percebe? Quando a gente deixa a Bíblia falar, ela fala. A Bíblia fala. E eu tenho certeza que essa chama acesa de Deus para com Israel e as famílias da terra não se apagará até a volta de Jesus. Que nós saiamos edificados e não vivamos como Jeurão viveu. Morreu, mas ninguém lamentou sua morte. Eu tenho certeza, pelo discipulado, pela evangelização de uma primeira geração de filhos na fé, de netos na fé, de bisnetos na fé, de tataranetos na fé. Sabe por quê? Porque Deus me chamou para cumprir a grande comissão. Ser discípulo e fazer discípulos de Jesus, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinar aquilo que as pessoas precisam saber com uma postura mais sóbria, uma postura mais sóbria à luz da palavra, para a nossa vida e missão. É isso que nós desejamos com esse capítulo. Que Deus te abençoe e te guarde. Em Cristo Jesus. Amém. Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja conosco, com todo o povo de Deus espalhado pela terra, e assim permaneça até a volta de Jesus, para a glória do nome do Senhor, o nosso Deus. Que Deus Pai, Filho e Espírito mantenham essa chama acesa. Em Israel e fora de Israel, e que o nome de Jesus, do Pai, do Filho, do Espírito, sejam glorificados para sempre, eternamente, onde nós viveremos no pleno gozo, vida abundante e vida eterna, abundantemente. Amém, amém e amém.